Eu devo amá-lo só para trazê-lo para casa? Querida Julie, não, eu não quis dizer que você deve usar o amor apenas como um meio para atrair Michael para casa. Isso não seria amor. E de todo modo, o amor não é um meio para nada. É algo a ser desejado por si e dado livremente por ser aquilo que é. O amor é essencial na vida de todos os seres humanos. Na verdade, eu havia acabado de enviar a minha última carta, quando me lembrei de um comentário feito por uma ex-aluna minha. Estávamos discutindo sobre o amor quando ela disse: "Quando sou amada, me sinto real." Não sei se ela se deu conta de quão profunda foi a sua fala. Eu a elogiei, é claro, mas quanto mais penso a respeito, mais me convenço de que ela tocou em um ponto muito importante. Quando um bebê recebe cuidados materiais, mas não é amado, se ninguém olha para ele, o abraça, o beija e o faz sentir como um visitante bem-vindo a este mundo, ele não se desenvolve normalmente. Cada bebê desenvolve sua individualidade única através de seu relacionamento amoroso com seus pais. Do mesmo modo, as pessoas adultas desenvolvem a sua plena individualidade através de relacionamentos amorosos com outras pessoas e com Deus. Esses relacionamentos amorosos ocasionam florescimentos espirituais para os quais não há substitutos. Talvez seja por isso que nos sentimos reais quando somos amados. Uma amiga minha me contou que certa vez entrou em um táxi em Nova York e deu boa tarde ao motorista. Profundamente tocado, ele se virou e disse: "Eu sou motorista de táxi em Nova York há 15 anos e você é a primeira pessoa a me cumprimentar." Que condenação de nossa sociedade! É a suprema falta de reverência considerar um ser humano exclusivamente como um meio para um determinado fim. É enorme o número de pessoas que jamais encontraram alguém que realmente as amasse e lhes permitisse se alegrar com o fato de estarem vivas. Como deve ser triste a vida da pessoa que se sente irreal porque ninguém a cumprimenta. E se alegra com a sua chegada, e se entristece com a sua partida, ou nota a sua presença. Há inúmeros desses túmulos sem nome, vivos, inúmeras pessoas que vivem e morrem anonimamente. Se são ateus, seu destino é ainda pior, pois acreditam que depois da morte partirão desse mundo indiferente para integrar o puro nada. Mas quando acreditam em Deus e sabem que há alguém que se preocupa com eles e os ama infinitamente, se sentem reais, apesar da indiferença humana que os cerca. Meu marido era muito amado por pessoas simples, fosse no supermercado ou na faculdade, quando ele ia comigo até lá. Ele sempre, e quero dizer sempre, cumprimentava as pessoas, fossem presidentes ou ascensoristas, com um afetuoso bom dia ou boa tarde. Pode parecer que isso são miudezas, mas não são. Independentemente de quão importante nós formos em sentido mundano, isso nunca deve nos cegar para os seres humanos que encontramos em nosso caminho. Essa é uma verdade particularmente cara para o casamento. É muito importante que você esteja sempre consciente de que Michael é um ser humano e vice-versa. Será de crucial importância no relacionamento de vocês com seus futuros filhos exercer a autoridade sobre eles e, ainda assim, ter total reverência por suas personalidades. Assim, em vez de amar Michael para trazê-lo para casa, o ame por quem ele é. Retorne de novo ao seu baú de tesouros, onde estão as suas memórias preciosas, e reflita com gratidão sobre o dom da vida de Michael e de seu amor por ele. Se renovar todos os dias a sua devoção a ele, é certo que o amor de vocês desabrochará novamente. Deus os abençoe, Lily.